repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito. Passar, o inverno chega outra vez, mas desta vez todo pranto sumiu, como encanto surgiu, meu amor. Você, cadê comigo? Pode soltar, o pessoal que tá preso, você tá se maravilhando. Não, não vá. Não, não, não, não, não, não, não, não, baby. Não. Vamos nós, obrigado, estamos aí.